Bom dia, boa noite, eu nomei a sua endereço Duna, desço para 2000 pés, que nega uma 014. Duna, precisa fluir aberto. Autorizado, reporte no Serra Vito 366. Look 760, boa noite. Cox Island, descendant 24, 1000 feet, QNH, 1014, bom arrival. Can you confirm, sir, please? 1014. Not for that. 216, após o estado todo que é havido prêmio é autorizado. ILS Whisky, reporte estabilizado nacional. Ah, reportar. Lado 1816. Okay, that's the 12 feet 1014 and probably on the localizer 1 0 7 6 0. Tosse voador, gol no 8, 1 no 6. Livre direito, táxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03.